fala do barato que a droga dá, mas nunca conta como se sente quando o efeito dessa droga passa. Então eu vou explicar pra você não entrar nesse inferno de ilusão. Preserve sua vida com amor no coração. O que lhe adianta você fumar, cheirar, aplicar, com sua vida aos poucos acabar? Maconha, cocaína e crack, tudo isso vai te deixar por alguns minutos totalmente alucinado. Mas mano, isso não vai te levar a nada. Esse é o meu recado. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A droga não te leva a nada. Você perde a moral para os seus camaradas. Quando sai na rua todos lhe apontam. Cuidado com aquele cara, ele é um vagabundo, só anda drogado. Não importa se você trabalha ou não, é sempre chamado maconheiro, safado, vagabundo e ladrão. Será que você acha bonito sair pelas ruas feito um louco, de cara pra cima totalmente aloprado? Mano, tome cuidado, a droga é uma coisa séria. Se marcar bobeiro, cemitério lhe espera. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. É triste quando o efeito dessa droga passa. O cara começa a chorar arrependido, falando para os seus amigos: quero sair dessa triste vida, juro de hoje em diante não usar mais droga. Só que essa promessa não será concluída se o cara não tiver força de vontade de lutar e tentar sair dessa triste vida, que não leva a nada. Mas mano, tem muitos meios de você tentar parar de usar essas drogas, que só destrói a sua própria vida. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos. A vida de um drogado, verdadeiros pesadelos.